Salvador, boa noite, Gono 271. Boa noite, Gono 271. No... Copia o 390 para Recife. Afirmativo. Ok, Gono 271 autorizado para Recife, nível de voo 390 pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da cabeceira 10, para a curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5115 e o controle em 119.35 Codege. Então autorizou para Recife, nível de voo 390, aerovia pelo 58, pela decolada 50, primeira curva esquerda, cumpriu o perfil da Puca Caju, 5115 transponder, chama o controle 1935, voo 1271. Confirmando o transponder 5115. Chame pronto para o push acionamento, gol no 271. Afirmativo, copiou 5115, reporta push, gol no 271. Salvador, Whisky Juliette X-Ray. Consiga, Whisky Juliette X-Ray. X-Ray solicita autorização de rebote 43 para o gate 2 do pátio 1. Está autorizado a iniciar a chama para ingresso no principal, Whisky Juliette X-Ray. Chamará para ingresso no pátio principal. Patrulha de Salvador é o Airjet, o Whisky Juliette Serra. Whisky Juliette Serra, prossiga. Juliette Serra para reboque do pátio 3 para pátio principal, posição 10. Está livre de iniciar no pátio 3, chama para ingresso no principal, Whisky Juliette Serra. Chamará para ingresso Serra. É isso aí, pronto para ingressar no pátio 1. Está livre ingresso, agilizando o reporte ao tempo do reboque, Whisky Juliette X-Ray. Agilizando, repassará no Pushback Ponte 6. Autorizado, gol no 271, no chão para o táxi. Renegar no 0 no 3. O Taxcono 271 está com 70 a bordo, 3 horas e 20, Altena Salvador. O táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro no 0 no 3, chame pronto para decolagem. Voo no 271. autorizou via pátio, Índia Alfa, reporta próximo a espera pistão 0, gol 1271. Whisky Juliet X-ray estacionado 382, obrigado, bom dia. Bom dia, Whisky Juliet X-ray. Controle Whisky Juliet Serra para ingresso no pátio principal até a posição 10. Autorizado o reporte ao término, Whisky Juliet Serra. Serra reportará ao término. Salvador, Guano 271, pode esperar. Guano 271, tá livre, LR, decolada 10, vento é de 340 graus com 2 nós. Autorizou, LR, decolada 10, gol 1271. O 271 decolou de Salvador aos 45, controle 19-8, bom voo e bom dia. 19-8, obrigado, 271. Perdão, o 271 no controle 19-35, ok? Bom dia. Ah, sim, beleza. 19-35, valeu, obrigado. diagonal 271, decola, curva esquerda. Golo 271, contato radar na decolagem, Matheus 390, saída Puca. Na Puca, 390 nível, golo 271. Controle Whisky Juliette Serra, finalizado o reboque. Bom dia, obrigado. Bom dia. 271, chama o Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Ok, 25255, valeu, obrigado, boa noite. Nobody is for guidance.